Costa 791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade. O próximo programa é uma produção independente de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Tchau, pessoal.